A gente pode treinar umas escalas também. Agora a última, hein? Tá bom, chega. Finalmente preparados para entrar com uma voz adequada. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e aqui do outro lado, Rafael Mafra, meu irmão. E aí, pessoal, tudo bem? De volta. Rafael, hoje a gente vai falar hoje aqui sobre histórias de shows, é nosso segundo episódio sobre histórias de shows. A gente contou um primeiro pra inspirar, e aí mais pessoas querem escrever histórias de shows, e a gente tá fazendo um segundo episódio a respeito. Exatamente. Você sabe que eu, pessoalmente, tenho muitas histórias de shows, e show em si, ele é como se fosse uma pequena viagem, né? Se preparar pra um show... É sempre um momento marcante, né? Tem gente que leva bagagem, tem gente que vai 2 dias antes, tem gente que acampa pra ver o show. Por isso que show tem tantas histórias. Exatamente, e é um momento marcante, né, assim, você sempre lembra, ah, conheci fulano no show, eu vou viajar pra ir no show, ou eu já fui em 3 shows dessa banda, as pessoas geralmente têm essas histórias, né. Isso aí, mas antes, a gente tem os nossos vários recadinhos, eu quero começar dessa vez com a minha indicação de podcast. Vamos lá. Eu sempre falo que o mundo precisa ouvir mais podcasts. Então, além de ouvir o GugaCast e participar do esquema piramidal da brodagem, onde você fala do GugaCast para outras pessoas, fala para ela ouvir outros podcasts também. Super legal. E o podcast dessa semana que eu quero indicar é o Naruhodo, do meu amigo Ken Fujioka, e também do cientista e PhD Altair de Souza. Cara, é muito legal você indicar um podcast que tem a rubrica cientista e PhD, não é não? Exatamente. É uma carteirada, é tipo um currículo que você apresenta no começo de uma palestra e você está apresentando, na verdade, um podcast. Eu indiquei e dei a razão de o porquê eu estar indicando. O Ken e o Altair, eles falam sobre ciência, sobre algumas curiosidades, sempre com um olhar científico a respeito. Então eles respondem algumas coisas como uma pergunta que eu sempre quis fazer e eu ainda não estou convencido da resposta. Frio e gelado tem alguma relação com gripe e resfriado? Esse outro episódio que é muito legal, por que algumas músicas nos arrepiam? Você tem isso, Rafael? Tenho. Se ouve uma música e fica arrepiado, mesmo você sendo tone deaf? Tem sim, tem muita música. Talvez então, pela letra, né? É, tem uma explicação científica pra isso. Ah, que massa. E vai pra vários aspectos, assim, tem algumas coisas que são mais pro lado da física, da química, tem outras que são mais pro lado da psicologia. É bem legal, recomendo bastante. Os episódios são curtinhos, são de 20 minutos. Se você ouve de manhã, antes de ir pro trabalho, você chega lá sabendo uma coisa nova e com um assunto pra falar no almoço. Naruhodo. Muito bom, anime, vou ouvir. Ouvi lá. Outro recadinho, nosso querido Apoia-se. Se você gosta do GugaCast, que tal ter um mini GugaCast todo dia na sua timeline do Facebook? Parece uma ótima ideia. Parece uma ótima ideia. E custa só 15 pratas, certo? Você entra lá no Apoia-se, você se torna um assinante. Se você pagar entre 5 e 14 reais, você se torna um assinante. Mas tudo que você ganha, além desse programa que a gente faz pra você toda semana, é um obrigado do Banco de Obrigados. Obrigado. E um obrigado do Rafael também. Obrigado. Agora, se você pagar 15 mangos, você vai se tornar um assinante Super VIP, Premium, First Class, Mastercard Black, Supermercado Gourmet com coisas orgânicas que já vende fruta cortada e refrigerante com açúcar não refinado. Tá indo pra um lado isso, né? Eu acho que quando você entra nessa sequência de coisas que você se torna quando você é um assinante de 15 reais, você tá revelando... os seus verdadeiros desejos. O verdadeiro desejo... Não, porque isso é o luxo, entendeu? Você compra fruta e alguém cortou pra você, entendeu? Sim. Você... Sim. Alguém fez um refrigerante pra você e não refinou o açúcar. E usou açúcar demerara. Exato. E você é um rei do camarote, porque o grupo secreto é como se fosse uma sala VIP pra influenciadores digitais. Ele é de fato um camarote. Ele é de fato um camarote onde tem um conteúdo exclusivo pra todos os assinantes. Vai lá, você assina, você faz parte do grupo secreto, GugaCast todos os dias, todos os dias. Beleza? Pra isso você tem que ir em apoia.se/GugaCast, segue as instruções lá, é meio complicado, mas você vai chegar e quando você chegar, você vai ter uma sensação de satisfação e de que você realmente alcançou alguma coisa. Por isso que a gente glória. Torna... É, glória. Porque afinal é secreto. Sim. Além disso, a gente tem as nossas camisetas, Rafael. Camisetas, cara. Camisetas um grande do GugaCast. Camisetas. Grande Sim. sucesso as camisetas. E a gente tem uma camiseta nova. É a camiseta dos nomes do capeta, igual dos Beatles, curada pelo Rafael. Rafael é o Rafael. Exato. Mesmo, não é outro nome pro capeta. Fala aí, Rafael. Quais são os quatro nomes do capeta que você escolheu pra sua camiseta de nomes do capeta? Igual os Beatles. Pra minha camiseta, eu escolhi Baphomet, uhum, mochila de criança, criador do Java e manda áudio. É Baphomet and mochila de criança and... criador do Java. Criador do Java and manda áudio. Você escolheu só nomes do capeta da sua lista, não da minha lista. É, cara, é porque eu tenho muito apego a esses nomes, sabe? Eu acho que se eu for criar minha própria camiseta, eu vou pôr manhoso, manhoso fake, fanhoso e fanhoso fake. Tem muito mais camisetas de nomes do capeta lá na mitoucamisetas.com.br/GugaCast. É a loja de camisetas do GugaCast. Vai lá, tem a camiseta do aniversário, tem a camiseta do Arnaldo, tem a camiseta do Arde Rainha, Jeito de Malandra, tem a camiseta do Bozo versus Gonzaguinha. Tem um monte de camiseta legal lá. Vai lá e compra uma camiseta. Compra várias. Demais. E por último, antes da gente ir pro jogo, manda e-mails pra gente sobre histórias de médico, médico, hospital, internação, ambulância, qualquer coisa relacionada a médico. Se você é médico também, se você é enfermeiro, se você é dentista, dentista conta como médico? Conta, beleza. Veterinário conta. Não, veterinário não. Manda, manda. Não, sei, veterinário conta também. Veterinário conta. Conta aí. Se você levou o seu cachorrinho no veterinário, vale também. Manda histórias de médico que a gente vai gravar semana que vem. Histórias de Natal e histórias de carnaval. Sabe o que significa, Rafael? A temporada tá acabando, cara. Acabando. A gente prometeu, sim, que ia ter uma segunda temporada e a gente fez uma segunda temporada de quase 30 episódios. Isso, uma temporada épica. Se você não pedir expressamente pra gente ler o seu nome, fala, leia o meu nome, que eu quero mostrar pra minha família que eu participei do GugaCast e tal, a gente vai substituir. Então pede, fala assim, eu quero que meu nome seja lido. Eu tive uma ideia. Vamos substituir o nome por Arnaldo. Beleza, é isso. Vamos pro jogo? Não vamos não. Hoje não é jogo. O que, que a gente vai ter no lugar do jogo? Hoje a gente tem, atendendo a pedidos, a volta da análise musical. Análise musical está de volta. Eu acho que a gente precisava ter uma vinheta para análise musical. Eu acho também. A gente não tem até hoje, né? Então, Caio, põe aí a vinheta de lamentação, que tem uma nova vinheta, e na sequência, põe a vinheta da análise musical. É uma análise musical, dissecando músicas para vocês. É uma análise musical, com o Rafa e o Guga, eu odeio o meu trabalho. Rafael, que maravilha do cancioneiro popular você trouxe para destrinchar pra gente. Então, eu tive analisando o cancioneiro popular brasileiro e logo no começo do ano, quando a gente ia voltar para a segunda temporada, eu fiz uma enquete no grupo secreto do GugaCast sobre o que os assinantes mais gostariam de ver analisado. E quem ganhou, para minha surpresa, foram os Engenheiros do Havaí. Ah, é claro. Aí, mas é que Engenheiros do Havaí, você precisa estar num nível mais acima, porque, o cara é gênio, dois, é muito cifrado, cara, é muito complexo. Então, é isso que eu me proponho a desvendar aqui. Ok. Bom, pra escolher a música dos Engenheiros do Havaí que eu ia colocar, eu fiz uma pesquisa arqueológica sobre a evolução da música no Brasil. Uhum. Porque, na verdade, quando você analisa grandes movimentos literários, eles têm uma condução, né? Um autor propõe uma coisa, o outro reage a isso e vai evoluindo. Uhum. E aí, quando você vê aquela obra como resultado de uma evolução com vários outros artistas, uhum, é que você entende ela realmente. Uau! Então, em 1985, tem o lançamento de Fogo e Paixão, do Vando. Uhum. Fogo e Paixão... É como se fosse o Big Bang. Tem aquele... Fogo e Paixão é um romance romântico. Meu iaiá, meu ioiô. E o Vando já teve um episódio inteiro dedicado aqui no GugaCast. Ele impulsiona esse novo movimento na música brasileira. Uhum. E aí, em 1986, o que acontece em 86? Estreia o Show da Xuxa na Globo. Uhum. O que era Clube da Criança na Manchete... Uhum. Quando a Xuxa cantava sem filtro e sem saber cantar, uhum, ela muda pra Globo, é a grande contratação da Globo, substitui o Balão Mágico na grade de programação, uhum, e ela já chega lançando um disco com aquela sua voz estridente, maravilhosa. Uhum. E ela, na primeira música do primeiro disco, começa assim: quero que vocês conheçam o Zé. É só tirar o pé, não se aguenta o chulé. Ele vive acompanhado do amigo Mané. acredite se quiser, tem o pé pior que o Zé. Esse é um trecho de uma música da Xuxa ou do Engenheiros? Da primeira música do primeiro disco da Xuxa. Entendi. E você veja que depois do Romance Romântico de Fogo e Paixão, vem essa letra da Xuxa que ela cita nomes. Ela cita o Zé e cita o Mané. Uhum. E aí, em 1987, chega a grande síntese desse movimento, que é Refrão de Bolero, dos Engenheiros do Havaí. Ah, entendi. Então você deu um prenúncio. Caramba, Rafael. Você mostrou de onde veio. Exato. Refrão de Bolero. As origens, né? As origens. Refrão de Bolero, na verdade, é o quociente da razão entre Fogo e Paixão e o show da Xuxa. Isso. Okay. Ele junta a menção a um nome, que acontece em Zé e Mané, a um romance existencialista, que era a proposta de Fogo e Paixão. Saquei. Então vamos começar? Uau. Isso não era o começo ainda? Não, isso é só o prelúdio. Nossa, tem um prelúdio. Tem. Ok. Ele começa assim. Eu que falei nem pensar. Agora me arrependo, roendo as unhas. A abertura é ruim, né? Ele usa um discurso indireto para a primeira pessoa. Eu que falei nem pensar. Tipo, ele tá falando o que ele falou. Uhum. Então a gente pode assumir que quando ele falou nem pensar, ele assumiu que ele negou e se arrependeu roendo as unhas. Que é uma atitude que traz um vício maldito. Uhum. Certo? Que ele é roer as unhas. Isso, e cedeu ao vício de roer as unhas. Ok. E aí continua. Frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Então ele rimou unha e testemunha. É um ourives da palavra, né? Por que, que falam mal do Humberto Gessinger? Eu não sei, cara. Eu não entendo isso, porque você pode questionar muitas coisas a respeito do Humberto Gessinger, mas não o incrível talento que ele tem com as palavras, principalmente com as aliterações. Frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Aí, como numa partida de detetive, o Humberto deixa mais uma pista. Um crime sem perdão? Que crime é esse? Foi com castiçal? Foi o Coronel Mostarda? A letra vai ficando intrigante, avançando, sabe? Ele vai te levando a uma conclusão. Uhum. E aí ele quebra a expectativa. Mas eu falei sem pensar. Então, agora ele falou. Antes ele tinha falado nem pensar e agora ele falou. Sem pensar. Sem pensar. Então ele não tinha falado, se arrependeu e depois falou. Ok. Certo? Certo. Se você coração tá dizendo, na mão, eu não sei se você tá dizendo. É. Coração na mão como um refrão de bolero. Coração na mão pode querer dizer que ele tava nervoso com o coração na mão ou que ele falou durante uma cirurgia cardíaca. O que você acha que foi? O eu lírico pode ser um médico cirurgião, né? Exato, exato. Que tava nesse momento trabalhando. Isso. E aí ele tava pensando em roer as unhas, talvez. Isso, ou então ele começou a roer as unhas no meio da cirurgia do coração, que deu uma cagada violenta. Isso. E aí, o que me deixou estupefato nessa letra é que ele fala coração na mão como um refrão de bolero. E como é um refrão de bolero? Que bolero ele pode estar se referindo? Esse tem vários boleros. Pode ser tipo Bésame Mucho? Bésame Mucho é um bolero muito famoso. Bésame, Bésame Mucho, como se fuera esa noche. Nunca vou conseguir fazer esse agudo. Nunca. Eu tava esperando. Ou então será que não foi Guantanamera? Guantanamera, Guaira Guantanamera, Guantanamera, Guaira. Eu moro em Miami agora, eu tenho a manha. Eu acho que é possível que seja Guantanamera. E se for tipo Solamente Una Vez? Solamente Una Vez. Por um segundo. Ou então, e se fosse o bolero de Ravel? É, bolero de Ravel é instrumental, né? Às vezes ele tá coração na mão como um bolero de Ravel. Você curte bolero de Ravel, que vai crescendo assim a música? Como é o bolero de Ravel? Ah, o bolero de Ravel é assim. Só que ele começa bem baixinho e ele vai ficando épico, sabe? É como se fosse uma pessoa nascendo e se desenvolvendo. Eu acho que tá mais pra Guantanamera mesmo. Guantanamera? Ok. Então ele tá coração na mão, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. É isso que ele quer dizer. Beleza. Isso. Ou então coração na mão como uma Guantanamera, como uma Guaíra, Guantanamera. Isso. Uma Guaíra Guantanameira é uma menina que nasceu em Guantánamo. Exatamente. E deve ser terrível morar lá, talvez seja por isso. Por isso que ele tá com o coração na mão. Talvez ele não seja um médico. Agora a gente pode começar a trabalhar com essa possibilidade de que ele não é um cirurgião cardíaco. Se bem que tem muitos cirurgiões cardíacos em Cuba. E ele tá pensando, sei lá, cara, talvez tenha um caminho aí. Não sei se era o que você estava planejando aqui, mas... É, você vai ver aqui. Você vai ver aqui. Ele fala assim... Eu fui sincero como não se pode ser. Nesse ponto fica claro que o Humberto Gessinger chegou para alguém, não falou uma coisa, depois ele falou, e essa coisa pode ter sido Guantanameira ou uma cirurgia cardíaca. Ah, certo? Entendi. Tá. Então talvez ele tivesse tipo que comunicar para alguém de uma cirurgia que ele roeu as unhas no meio da cirurgia e deu tudo errado. Sim. Ou ele talvez estivesse delatando uma menina em Guantánamo. Na prisão. Pode ser também. Pode ser. A gente vai ver aqui no restante da música. São duas que ele coisas, fala assim. São duas coisas dramáticas. E possíveis, né? Que acontecem às vezes. E um erro assim tão vulgar. Qual foi o erro? Eu começo a ficar louco nessa voz da música. Qual foi o erro? Ele fala assim: nos persegue a noite inteira e quando acaba a bebedeira, ele consegue nos achar. Imagina você ser perseguido por um erro à noite. Nesse ponto eu entendo a dor dele. Imagina. Num bar. Com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho do banheiro. Aqui eu comecei na dúvida. Porque ele se acha uma cara embriagada no espelho do banheiro ou foi o erro que entrou no banheiro, porque ele estava perseguindo ele, e ele estava com uma cara colada no espelho chapado de vinho barato. Eu sei lá, Rafael. Caramba, por isso, uma cara embriagada no espelho do banheiro. Porque ele deitou assim e dormiu, sabe? Encostado no espelho. O que me assusta é que quando você faz essas análises de música, você começa devagar e normalmente só tá questionando a gramática do cara ou o quanto ele tá sendo claro ou não. E aí só no final, tipo, você vai pra uma parada muito longe onde você começa a citar, sei lá, Habermas. Claro que não. E você nem chegou nesse ponto ainda e já tá complicado demais. Tá bom. E aí chega o grande momento da música. Ele fala assim: Ana, teus lábios são labirintos, Ana, que atraem os meus instintos mais sacanas. E o teu olhar, sempre distante, sempre me engana. Percebeu? Percebi. Era óbvio. Percebemos? Muito óbvio. É, percebemos, cara. Essa letra prepara o mundo pra chegada de Ana Júlia. 30 anos depois. 30 anos depois. Quando ele fala assim... Do olhar distante, seu olhar distante é um prequel, sabe? Uma frequência. Um sempre tão linda a contemplar o sol no seu olhar. É uma conexão com a outra. Então você acha que ao mesmo tempo que ele tava sumarizando o que vinha antes da Xuxa e do Vando, ele tá adiantando o que vai vir no mundo antes, não 30, mas 20 e tantos anos depois, com Los Hermanos. Uma ponte para o futuro, certamente. Entendi. E aí, na primeira música do... A primeira música do Los Hermanos no disco Ventura, os Los Hermanos chegam ao ápice, e no seu último disco, que é o Ventura, o que é que eles gravam? Um bolero. Um bolero? Um bolero. A primeira música do Ventura é um bolero. Que bolero? Então o mistério tá resolvido. É aquela assim... Que não demora pra essa dor, pam, pam, sangra... É um bolero. Essa música é um bolero muito... Caramba, Rafael. Cara, você... Então? Você é tipo... Sei lá, cara, como é que você enxerga essas coisas? Você é tipo um Stephen Hawking da música. É, esse é Engenheiros in a Nutshell. Mas perceba, Gustavo. O Humberto Gessinger recorreu a um ritmo hispano-cubano pra preparar o mundo para os Los Hermanos. Então você pode dizer que refrão de bolero está para Nietzsche, assim como fogo e paixão está para Kant. Ah, olha o lance da razão que eu tinha falado lá na frente. É. Que ele era o consciente da razão. Caramba. Enquanto fogo e paixão é a crítica da razão pura, refrão de bolero é sobre um super-homem que rói as unhas. Tá, não, esse me perdeu de novo. Cara, é o seguinte, fogo e paixão, ele é simples, né? Ele fala meu iaiá, meu ioiô. É a crítica da razão pura, assim, ele não vai além disso. A crítica da razão pura é simples? É simples, porque ela é da razão pura. O que poderia ser mais simples? A gente pode ler um trechinho da crítica da razão pura aqui? Cara, se tem uma resposta que sempre vai ser sim, é quando você me perguntar se a gente pode ler um trecho da crítica da razão pura. Lê aí, só um parágrafo, por favor. Trata-se agora de descobrir o sinal pelo qual o conhecimento empírico se distingue do puro. A experiência nos mostra que uma coisa é desta ou daquela maneira, se lanceando sobre a possibilidade de ser diferente. Digamos, pois, primeiro. Encontramos uma proposição que tem que ser pensada com caráter de necessidade. Tal proposição é um juízo a priori. E além disso, não é derivada e só se consegue com a variável que o conhecimento é necessário. É, então, absolutamente a priori. Ok. Posso voltar? Por favor. Eu acho que não existe mais dúvidas. Não, claro que não. Uhum. Mas assim, eu ouvi algumas críticas no Twitter, umas críticas injustas, falando que eu viajo um pouco nessas letras. Uhum. Que eu estaria delirando em cima das letras, que elas não dizem nada disso. Não, viaja não, pelo contrário, você traz de volta para a Terra, né? Exato. E aí eu trouxe uma declaração do Humberto Gessinger sobre quando ele lançou a Infinita Highway. Ele diz o seguinte: às vezes, a citação não precisa ser entendida. No mundo de hoje, não tem diferença entre Albert Camus e Mike Tyson. São dois produtos de consumo. Eu saboreio Camus como saboreio Mike Tyson. A maioria do povo brasileiro entende mais de existencialismo do que de boxe. Cito Camus porque está mais próximo de mim. Acho que as pessoas entendem o que é Dandy, pelo menos tanto quanto eu. A obra aberta possibilita que uma música seja entendida em todos os níveis. Os Titãs conseguem isso. Caetano, o mais genial de todos, não consegue. Talvez nem a gente consiga. A nível de intelectualia, citar Camus é kit e demodé. Para agradar a crítica, eu citaria Levi Strauss na Baía da Guanabara. E isso prova que a minha interpretação está correta. Ok. Eu não sei nem o que dizer. Como é que a gente chegou até Camus? Foi o Humberto Gessinger que falou de Camus, porque ele acha que o brasileiro entende mais de existencialismo que de boxe. Você trouxe Kant, ele trouxe Camus. E Mike Tyson. Isso. Eu trouxe Kant e Levi Strauss. E ele trouxe Camus e Mike Tyson. Então, no fim das contas, a música é sobre um médico cubano cardiologista que rói as unhas. Em Guantanameira. Ok. E tudo isso pra preparar a gente pra Ana Júlia. Ah, ok então. Beleza. Histórias de shows. Quem leu primeiro, eu ou você? Bom, eu tô um pouco cansado por toda essa análise que eu fiz. Se você pudesse começar e eu refletir um pouco, seria bom. Justo. O nome desse e-mail é Somos Quem Podemos Ser. Todos vão ter nome de música do Engenheiros? Claro. E que bela homenagem. Somos Quem Podemos Ser. Olá, Guga, Rafael, Caio e convidado, tudo bem? Eu me chamo... Qual vai ser o nome do nosso amigo? Alberto Camus. Pode ser? Pode ser. Me chamo Alberto Camus, tenho 25 anos e minha aventura aconteceu no dia 28 de março de 2015 em São José do Rio Preto, São Paulo. Porém, para começarmos a história, precisamos voltar um pouco no tempo. Mais precisamente ao ano de 1997, ano em que os Tazos da Elma Chips foram lançados. Cara, que belo ano. A Nokia lançou o modelo 6110, a Ovelha Dolly foi exibida ao mundo pela primeira vez, Titanic estreou nos cinemas e, em dezembro do mesmo ano, o grupo de rap Racionais MCs lançou seu quinto álbum de estúdio, intitulado Sobrevivendo no Inferno, e é aí que minha história se inicia. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 1997? Cara, em 1997 foi quando estreou South Park. Ok. Em 1997, você vai lembrar que o divórcio se tornou legal na República da Irlanda. Na Irlanda, não lembro não. Foi? Não lembra? Não. Então vou te lembrar. Em 1997 foi quando foi inaugurado o Shopping Pátio Brasil, em Brasília. Eu lembro mais ou menos do shopping sendo inaugurado, lembro. Uhum. Tinha o McDonald's lá, não tinha? Tinha uma livraria siciliana. Uhum. Mas o que mais? Em 1997 teve um eclipse lunar parcial, visto principalmente nas Américas, lembra? Não, eclipse não. Ah, como que você não lembra? Um eclipse lunar parcial? O que poderia ser mais marcante do que isso? Meio que isso não é, tipo, toda vez que a Lua não tá cheia, não é um eclipse lunar parcial? Eu acho que existem diferenças. Talvez se você ouvisse o Naruhodo, você soubesse a diferença. Tá, mas o que mais aconteceu? Bom, em 97, teve um show do Jean-Michel Jarre em Moscou, comemorando o aniversário número 850 da cidade e reunindo 3 milhões de pessoas. Em Moscou, eu lembro. Uhum. Que ele tocava, claro. O teclado acendia, né? Aham, uhum. Lembro isso, sim. Agora, ele tocava... Ah. Babu, babu, babu. Eu lembrei, agora eu sei que ano que a gente tá falando. Sim. O contexto social é importante ser citado nessa história, pois cresci na periferia de Rio Preto e vivi das coisas boas como brincar na rua, apostar corrida de carrinho de rolimã, fazer estilingues, participar de churrasco na calçada ao som dos hoje clássicos pagodes dos anos 90, jogar bola no campinho de terra batida, cujas traves não possuíam redes e por isso quem chuta busca, adotar um cavalo, lê-se. Criança soltando pipa no pasto, acham um cavalo e decidem levá-lo pra casa e abrigá-lo na garagem em construção de um vizinho. Caraca. Menino, um bom cavalo, pena que fugiu. Pelo menos foi o que contaram pra gente. Que história é essa do cavalo, cara? Eu fiquei totalmente perdido aqui. Eu acho que ele tá falando coisas normais e de repente ele contou que adotou um cavalo. Ou ele roubou um cavalo. Isso. Até coisas ruins que não valem a pena serem citadas aqui. Capítulo 1. Pipocas e pipas. Teve uma aliteração aqui. Isso é uma música do Engenheiros, não? É, talvez. Quando criança, passava horas na casa de amigos fazendo pipa, comendo pipoca com sazon e escutando músicas, na maioria das vezes rap, dado o contexto sociocultural. Certo dia, um amigo do Alberto Camus, quem que é? Mike Tyson. Certo dia, Mike Tyson, um amigo, colocou o capítulo 4, versículo 3, pra tocar em uma fita cassete. Será que do Racionais ou do Cid Moreira? Eu voto em Cid Moreira. Ok, então vamos imaginar isso, que eles estão lá ouvindo o CD do Cid Moreira, o fita cassete. É. Parei com a produção da minha pipa e comecei a prestar atenção na música, ou na homilia. Perguntei na hora o nome da música e ele me respondeu. Capítulo 4, versículo 3, dos Racionais. Ah, droga, acabou a fantasia. Fiquei maluco e coloquei na minha cabeça que queria comprar o disco desses caras. Porém, eu não tinha dinheiro e recorri a uma fonte alternativa de dinheiro. Isso mesmo. Pai, compra um CD dos Racionais pra mim? Expliquei a situação pro meu pai e ele disse que iria procurar. Como era dos Racionais, o pai dele achou que era um dinheiro bem gasto. Isso. Você falou assim, pai, compra um CD dos Emocionais pra mim? Ele ia falar assim, não, meu filho. É por impulso. Pai, compra um CD dos Subconscientes pra mim. Eu já tirei o CD do Intuitivos ontem. Meu pai sempre foi representante de vendas, por isso viajava bastante e conhecia muitas cidades como a gloriosa São Paulo, que para uma criança do sertão do estado é praticamente a meca das muambas. Quando algum amigo aparecia com algo novo, um Walkman, por exemplo, e falava, meu tio trouxe para mim de São Paulo, era tipo, uou. Em Brasília era assim também. E tinha também de Manaus. Tinha muita coisa que vinha de Manaus, é. Mesmo no fundo, acreditando que meu pai iria retornar pra casa com algum CD do Sandy Júnior, mantive as esperanças. É, porque Sandy Júnior são, de certa forma, racionais. Isso. Ele sempre voltava pra casa na sexta-feira à noite. E após 3 dias fora, ele retornou. Ouvi lá fora, ao léu, a inconfundível buzina do carro dele. Meu pai estava em casa. Estava jogando videogame, na hora larguei tudo e saí correndo em direção à garagem, gritando como de costume. Parece que ele tá indo dar um abraço no pai dele, que ele não vê há muito tempo, mas na verdade ele tá querendo só um CD de rap. Mãe, meu pai chegou! E o recebi com um caloroso pulo no colo, seguido de um abraço. Por mais interesseiras que as crianças sejam, eu nem lembrava do CD. Era só saudade mesmo. Ei, tenho uma surpresa pra você. Eu realmente havia me esquecido do CD. Então ele se curvou pra dentro do carro e pegou um embrulho. Achou que eu tinha esquecido, né? Agradeci e comecei a desfazer o embrulho inviolável de papel laminado e, pra minha surpresa, não era um CD dos Racionais, mas 2 CDs dos Racionais, Sobrevivendo no Inferno e uma coletânea de 94 intitulada Racionais MCs. Hoje, se você chegar na casa de alguém e falar assim, que música é essa que você tá ouvindo? Ele fala, é Racionais, capítulo 3, versículo 4. Aí você fala, deixa eu botar aqui no YouTube. É. Aí você põe e fala, ah, é legal mesmo. Não perdeu o valor, né? É. Ouvi os 2 CDs até quase derreterem, e até hoje, mesmo riscado, guardo-os com boas lembranças de ouvi-los na casa de amigos, em volta do som, e todos com os olhares fixos em algum ponto, sobrancelhas franzidas e fazendo movimento com a cabeça pra frente e pra trás. Eu acho que isso é o jeito certo de ouvir rap. Sim, né? Às vezes com a mão assim pra cima também, né? É. Capítulo 2. Uma parada no bar antes do show. Isso já não é título do Engenheiros, cara. Não. Talvez do Cazuza. As músicas do Cazuza era só uma redação que ele escrevia e saía cantando, sabe? Uma parada no bar antes do show. E é só isso. É, eu lembro que uma vez você me falou isso, que você tinha raiva do Cazuza, porque ele, em dado momento, depois que ele ficou famoso, ele passou a só falar em vez de cantar. Uhum. Então, no Cazuza ao vivo, que é o disco mais clássico dele, fica. Ah, é. Isso é quando ele tá cantando ao vivo, é. Vida louca, vida! Vida breve! Já que eu não posso te levar! Quero que você me leve. É só isso. E a banda tocando atrás. Mas o cara era muito... O Cazuza era muito foda. Eu gosto dele, apesar disso. Ora, 20 horas. Compromisso do dia. Show do Racionais MCs. local Palestra Esporte Clube Rio Preto. Eu estava em casa quando recebi uma ligação. Era Mike Tyson, um amigo me convidando para ir a um bar de rock da cidade. Ou, o que você tá fazendo? Nada. Vem aqui pro Vila que vai ter um cover do Iron Maiden. É aniversário da... Cara, todos os nomes são os mesmos nomes. É, tudo ele botou XXX. Então a gente vai colocar outros nomes da história do Engenheiros. Vem aqui pro Vila que vai ter cover do Iron Maiden. É aniversário da Ana Júlia e ela tem um free pass sobrando e você não vai precisar pagar pra entrar. Em 15 minutos eu estou aí. Cara, não dava pra perder. É um bar muito bom, com um cover realmente bom do Iron Maiden. Eu não ia pagar pra entrar e iria comemorar o aniversário da minha amiga com os meus amigos. Cheguei no bar, cumprimentei todos e peguei um copo de cerveja. Depois de um certo tempo de conversa e bebedeira, comentei com meus amigos que eu teria de ir embora mais cedo, pois já havia comprado o ingresso pro show. Sim, eu estava em um cover de Iron Maiden e prestes a ir a um show dos Racionais. É uma atitude totalmente emocional. Sim. Ele estava tentando aprender com os Racionais. Ora, 23h45. Avisei meus amigos que precisava ir, pois o horário do show principal estava previsto para começar a 1 da manhã. Um pouco precoce, eu sei, ainda mais contando que os caras com certeza iam atrasar. Mas nada disso não teria acontecido se não fosse o espaço de tempo livre entre a minha chegada e o começo do show. Paguei minha comanda e fui embora. Capítulo... Isso poderia ser resumido com: passei num show do Iron Maiden cover antes de ir pro show do Racionais. É, a gente pede pros caras mandarem detalhes, né? É verdade. Faltou ele contar quanto foi a conta. Qual era a marca da cerveja que ele tomou? Qual era o set list do cover do Iron Maiden? Se eles tocaram 2 Minutes to Midnight quando faltava 2 Minutes to Midnight. Regime fechado e uma pedra de crack. Começou a ficar tenso. Tenso. Agora parece realmente um título de música. Do Racionais. É, talvez. É, regime fechado, né? Uma pedra de crack. Cheguei ao local do show por volta de 00h10. Parei meu carro em uma vaga estratégica de uma praça em frente ao recinto, pois não poderia parar muito longe por correr risco de ser assaltado na saída do show, e nem muito perto, pois caso saísse alguma briga, ou até mesmo tiros, eu não queria ter meu carro depredado no final da história. Então ele achou um sweet spot entre a depredação e as brigas e o assalto. Sim. Parece um lugar muito legal de se estar. Muito legal. Você não sabe se você vai tomar um tiro no tiroteio ou sendo assaltado. Deixei minha carteira no carro, levando comigo apenas meu documento, algum dinheiro e meu celular. Comprei algumas cervejas e fiquei em frente à entrada, observando as pessoas. Sem encarar por muito tempo, óbvio, pois estava sozinho e não sou do tipo briguento, já que meço 1,70 e peso 59 quilos. Será que é tão ruim assim, cara? Show do Racionais? Eu não sei lá, não me parece um lugar. Eu posso estar errado ou sendo inocente, mas não parece um lugar onde as pessoas vão pra brigar. É, tão barra pesada assim. É, né? Sei lá. Correndo os olhos por toda a multidão, em meio a carros rebaixados com músicas de funk ensurdecedoras, ambulantes vendendo uísque de procedência duvidosa, consumo de drogas ilícitas e ambulantes gritando a plenos pulmões o preço de suas cervejas e vodkas. Tá vendo? Todo mundo feliz, uma festa. É. Vejo um amigo da escola que não encontrava há muito tempo. Fui ao encontro dele. E começamos a conversar. Dado certo momento da conversa, eu mando a clássica. Você sumiu, cara. O que aconteceu? É que eu estava preso. Puta que caralho. Pariu. Foi o que eu pensei. Que vacilo. Correram-se alguns segundos de constrangimento e ele continuou. Fui pego com droga. Você não ficou sabendo? Não. Logo em seguida, perguntei sobre seu primo, outro amigo do tempo de escola. O mesmo respondeu que não viu o primo há pelo menos 3 anos. Pensei comigo. Caralho, deve ter sido o tempo que ele ficou preso. E pro meu alívio, ele disse que precisava ir. Ufa. Coloquei a mão no bolso e percebi que tinha dinheiro apenas para mais uma cerveja. Comprei-a e fui em direção ao carro para pegar alguns trocados. Essa cerveja terá um papel fundamental em poucos instantes. Já chegando, destravo o alarme e ouço atrás de mim. Com licença, amigo. Boa noite, tudo bem? Uma abordagem um tanto quanto educada demais, dado o ambiente desgraçado no qual eu estava naquele momento. Virei para trás e me deparei com um sujeito de pelo menos 1,90m de altura, com um cabelo desgrenhado e uma vasta barba, porém com poucos quilos a mais que eu. Boa noite, respondi desconfiado. Amigo, meu nome é Magrão e serei direto e sincero com você. Eu sou usuário de crack e moro nessa praça há 25 anos. Eu tenho R$3 aqui comigo e preciso de mais 2 para inteirar o preço da minha pedra. Tem como você me ajudar? Capítulo 4, versículo 3. Viu o que ele fez aqui? Tô vendo. A cerveja e o ato heróico. Pensei por um momento, se eu não ajudar o cara, ele pode me roubar, já que ele me viu abrindo o carro. Por outro lado, se eu ajudar o cara, vou contribuir com seu vício. Contribui pro vício do cara, cara. Escolhi a segunda opção, peguei uma nota de R$2 e entreguei pro Magrão. Ele retribuiu com um obrigado e um sorriso no rosto que só R$2 para comprar uma pedra de crack poderiam pagar. Caramba, cara, que merda. Ele pegou a nota, guardou-a no bolso e me perguntou: qual o seu nome? Estendendo a mão em um gesto de gratidão. Alberto Camus, respondi apertando a mão de Magrão. Esse era o momento em que ele me puxaria pela mão, daria um mata-leão e me roubaria. Ou construiríamos uma amizade de poucos minutos. Magrão escolheu a segunda. O que vai ter aí hoje? Me perguntou. Racionais, curte? Respondi, colocando a cerveja em um banco da praça e me sentando para amarrar meu tênis. Magrão se sentou ao meu lado e respondeu. Ah, eu curtia quando era mais jovem. E assim, deu-se início a uma conversa de alguns minutos sobre morar na rua, drogas, estudos e família, até sermos interrompidos por dois sujeitos mal encarados pedindo um gole da minha cerveja. Aí, mano, dá um gole dessa ceva aí. Encarei minha lata e não pensei duas vezes em entregar a lata aos meliantes. Magrão interviu. Que dá gole de ceva o quê, mano? Tá maluco? Magrão se levantou. Faz seu corre aí e compra sua própria ceva, porra. Tá tirando meu amigo aqui? Os caras foram pra cima dele. Magrão empurrou um, colocou a mão por baixo da camiseta como se fosse tirar algo, apontou o dedo na cara do outro meliante e gritou. Vaza daqui agora. Os caras recuaram, pediram pro Magrão se acalmar, atravessaram a rua e foram embora. Confesso que nesse momento eu já estava meio bêbado, mas reconheci a ação. Caralho, que foda. Magrão foi foda se... mesmo. Magrão mandou muito bem. Magrão se virou pra mim e disse, entra pro show, se esses caras voltarem aqui vai ficar ruim pra nós. Me levantei, dei um último gole na cerveja, coloquei a mão no bolso e achei uma nota de 10 reais. Eu sei que faz mal, mas pega esses 10 conto aqui e compra mais duas pedras pra você. Você não precisava dizer o que ele ia fazer com os 10 reais. É. Era um mal necessário, muito provavelmente os dois caras iam me assaltar. Magrão sorriu e abriu os braços na espera de um abraço. Retribuí. Eu durmo ali no pontilhão. Se precisar de mim, vai ali e pergunta sobre o Magrão. Todo mundo me conhece. Nos despedimos e finalmente entrei no show. Assistindo ao show, a única coisa que me passava pela cabeça era eu preciso contar isso pra alguém. Nunca mais vi Magrão. E espero que ele esteja bem. Cara, que história legal, cara. Muito bom, né? Eu gosto quando, sabe, o respeito e a fé na humanidade é maior do que o medo, o preconceito ou a falta de educação ou qualquer outra dessas coisas. Eu sei que nem sempre o resultado é esse. Podia ter sido, ele tá contando aqui, podia muito bem ter ido pro outro lado, ele podia simplesmente ter sido assaltado. Mas, cara, legal, cara. No fim das contas, era essa outra pessoa que tava por ali se entretendo. E que era gente boa. E que foi muito gente boa. Tem pessoas gente boa por todos os lados. E corajoso pra caralho, Magrão. É. Eu fico orgulhoso de ter mantido o nome do Magrão no e-mail. É, a gente não conseguiria pensar num nome melhor do que Magrão. Lê o próximo aí. Toda forma de poder. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Aqui quem fala é Steve Carell. Sim, esse foi o nome dado pelo Guga em outra carta que enviei para o programa, no qual foi lido em um jogo chamado Vitória ou Derrota, que inclusive era o título da minha carta. Ah, a gente leu uma carta no formato de jogo, foi um experimento foi. Que a gente fez. A gente podia fazer de novo. Podemos. Dessa vez, trouxe uma história com o tema de shows. Apesar da maior parte ter acontecido após o show, acho que ainda vale a leitura. Santos, litoral de São Paulo, final dos anos 90. Show do Charlie Brown. Só pode ser. Eu devia ter 18 anos recém-completados e estava no show do Planet Hemp, que era uma das minhas bandas favoritas na época, assim como Raimundos, o Rapa, Charlie Brown Jr. Olha aí. E essa equipe do rock brasileiro formada nos anos 90. O show foi um sucesso. Tocaram mais que o previsto, não teve briga, eu ainda fiquei com uma menina chamada, favor mudar o nome. Um outro nome para Steve Carell? Tina Fey, não sei. Tina Fey. Tudo nos conformes. Um dos organizadores do evento era conhecido, para contextualizá-lo, vou chamá-lo de Marcelo, mas podem dar outro nome. Adam Sandler. Ok. E quando o show estava terminando, ele perguntou se eu não queria conhecer a banda. Claro que eu quero, você sabe que eu sou o maior fã dos caras, respondi. Não vai ser nem no camarim, será melhor que isso, disse Adam Sandler. Vamos pro ônibus da banda e com eles pra uma festinha que vai rolar agora no hotel. Legal. Eu estava me dando super bem com Tina Fey, que inclusive me convidou pra casa de uma amiga dela depois do show. Os pais da menina estavam viajando e ela levaria alguns amigos e amigas pra lá no final da noite. Pra tentar unir as duas coisas, perguntei ao Adam Sandler se eu podia levar a Tina Fey pra festinha do hotel. Ele falou que não era uma boa, ele não a conhecia e só poderiam ir algumas pessoas. Vale ressaltar que o Adam Sandler já estava meio bêbado e falando torto. Porra, meio bêbado e falando torto? Mas como ele era um dos produtores e um grande astro de Hollywood, achei que fazia sentido não querer levar mais ninguém. Fiquei na dúvida do que fazer, mas a Tina Fey eu poderia ver qualquer outro dia. Conhecer os caras de uma das minhas bandas favoritas era uma oportunidade única. Mesmo assim, combinei com Tina Fey que iria com a banda, ficaria só um pouco no hotel, iria pra casa da amiga dela. Ela achou ótimo, me passou o endereço e disse que estaria me esperando. A Tina Fey é mó legal. É. Já no ônibus com os integrantes do Planet Hemp, os integrantes da banda de abertura e mais uma galera convidada, na grande maioria mulheres, partimos pro hotel. Fui conversando com os caras do Planet, tomando umas cervejas e fazendo novas amizades. Eu também tô sempre conversando com os caras do Planet. Aliás, toda vez que eu converso com alguém, é com alguém do Planet. Porque é impossível você conversar com alguém que não seja do planeta, né? Exceto aquela vez que parecia um sonho, mas você acordou com uma cicatriz nas costas. Isso. Estava fantástico. Nada podia dar errado. A festa estava programada para ser em uma sala de eventos que ficava na cobertura do hotel. Então foi combinado que pra galera poder subir, teria que fazer um cadastro rápido na recepção. Porra, cadastro de hotel, ele provavelmente entregava uma fichinha da Embratur. E aí você tinha que botar lá sua profissão, seu e-mail, seu endereço. Por quais cidades você passou antes de chegar aqui. Isso, se você tá a turismo ou negócios. Eu só acho engraçado, por que vem escrito Embratur? Por que não vem escrito logo Polícia Federal? Eu já tinha feito meu cadastro e estava na porta do elevador quando vejo Adam Sandler, que já estava trançando as pernas, falando alto e discutindo com alguém da recepção. Você não sabe quem eu sou? Como você tem coragem de falar que eu não vou subir? Gritou Adam Sandler, alto e embaralhando as palavras. Sim, ele é dessas pessoas que falam esse tipo de babaquice. Voltei até o balcão para ver o que estava acontecendo, e o gerente do hotel me explicou que Adam Sandler não tinha documentos, então não poderia subir. O mané estava tão bêbado que deixou carteira e documentos lá no camarim do show. Putz. Em meio a ofensas e ameaças, quando me dou conta, todos já subiram. E eu fiquei lá tomando conta de bêbado e tentando apaziguar as coisas. O gerente, já puto da vida e cansado de tudo, passa a mão no telefone e chama a polícia. Ouço claro. Ele falando que estão tentando invadir o hotel e ameaçando ele de morte. Cara, agora como que você pode chamar a polícia pra uma festa do Planet Hemp? É, você sabe onde isso vai dar. É, mas não pensei duas vezes. Peguei o Adam Sandler pelo pescoço e fui puxando ele pra rua, tentando explicar que seríamos presos se continuássemos ali. Ele, meio que resmungando umas coisas, aceitou e veio comigo. Andando pelas ruas do centro procurando um táxi, chega uma viatura pela contramão, sirene ligada e derrapando os pneus bem do nosso lado. Descem dois policiais com armas em punho e mandando um "mão na cabeça, vagabundo". Putz. Enquanto estou lá tremendo de medo e com as mãos na cabeça, percebo uma terceira pessoa descendo da viatura, o gerente do hotel. Puta merda. São esses aí, ó. Eles me ameaçaram de morte. Pode prender, policial, disse o gerente. Quando estava me revistando, fui perceber o plural usado pelo gerente. Esses aí. Ameaçaram. Oi? Como assim? Eu estava só apaziguando e fiquei a maior parte do tempo pedindo desculpas lá na recepção. Se houve alguma ameaça, foi do bêbado fingindo ser alguém importante ou perigoso. Coisa que ele não era nem um pouco. Eu não fiz nada, eu só... pá! Minha frase foi interrompida pelo policial com um tapa na nuca que me jogou pra frente. Eu mandei você falar? Cala a boca e entra na viatura, disse o Capitão Nascimento já me algemando. Caralho. Entramos na viatura e fomos em silêncio pra delegacia. Na minha cabeça passava um milhão de coisas. Minha vida acabou. Eu acabei de fazer 18 anos e vou ser preso. Como vou explicar isso pros meus pais? Eu não fiz nada. Já na delegacia, mandaram a gente ficar sentado e quieto enquanto esperavam o gerente do hotel chegar, que estava em outro carro. Quando o gerente chega, ele e o delegado se cumprimentam como se fossem amigos de longa data. O babaca bêbado ao meu lado, ao ver isso, levanta e grita. Putz. Ah, agora eu entendi tudo. Vocês estão mancomunados. São tudo pilantra. Cara, esse cara é realmente um idiota. Caramba, cara. Eu fiquei congelado, com raiva e ao mesmo tempo assustado com tudo que estava acontecendo. Não consegui nem impedir aquele show de horror. O delegado olhou para os polícias, apontou pra gente e falou: pro Corró, os dois. Que diabos é Corró? Corró, pra quem não sabe, é uma pequena cela, que nesse caso media aproximadamente 2 por 3 metros, que existe em delegacias, onde os meliantes permanecem temporariamente detidos até sua remoção definitiva para uma penitenciária. E às vezes os caras ficam lá por anos, né? Nossa. Eu tentei me explicar novamente, mostrar que eu não tinha feito nem falado absolutamente nada, e que a culpa era só daquele alcoolizado ao meu lado, que nem era tão amigo assim, mas ninguém me escutava. Putz. Já na porta dessa pequena cela, que graças a Deus estava vazia, ainda veio a pior parte. O policial que nos acompanhava falou a frase que pra mim soou em baixa velocidade, como se tudo tivesse ficado em slow motion. Tirem as roupas, de cueca, os dois. Mas foi em slow motion, né? Então seria... Tirem as roupas. Mais uma vez tentei argumentar. Vale lembrar que eu estava sóbrio. Só tinha bebido algumas cervejas aquela noite, e mesmo estando no show do Planet Hemp, eu não fumava maconha. Senhor, posso falar só uma coisa? Pediu ao policial. Ele me olhou e só balançou a cabeça concordando. Eu estou completamente sóbrio, e tudo que eu fiz essa noite foi tentar arrumar as merdas que esse cara aqui criou. Me libera dessa. Todo problema aqui foi criado por ele. O policial colocou a mão no meu ombro e disse: já percebi que você é um bom garoto, mas quem sabe assim você arruma amizades melhores. De cueca, agora! Puta merda. Caralho. 2 horas depois, de cueca, trancado naquela microcela, eu estava ali, de pé, encostado na parede, olhando a cena ridícula daquela pessoa, que a essa altura já estava virando meu inimigo, segurando as barras da cela e gritando: eu quero meu advogado, vocês não sabem quem eu sou. O cara não desiste, né? Meu Deus. Já sem esperanças e pensando como seria minha vida dali pra frente, ouço um som vindo lá da entrada da delegacia e ficando cada vez mais alto. Eram uns barulhos estranhos, de faísca, eletricidade, sei lá. E logo em seguida desses barulhos vinham gritos e pedidos de desculpa desesperados. Desculpa, senhor, eu sou trabalhador, não faz isso não. Meu desculpa, Deus, senhor. Cara. Caralho, que filme de o terror. O mesmo policial... É, o mesmo policial que nos trancou vem correndo, abre a cela, joga nossas roupas pra gente e fala: coloquem a roupa rápido e vão embora daqui. Eu nem quis entender o que estava acontecendo. Coloquei a bermuda, a camisa e calcei os tênis numa velocidade nunca antes vista. Já o Adam Sandler, culpado por tudo aquilo, se vestia sem nenhuma pressa, querendo passar um ar de superioridade. E ele comenta aqui: sério, cara, a essa altura do campeonato? Eu estava em frente ao corredor quando vejo uma movimentação de pessoas se aproximando. 2 polícias e mais o delegado com tasers na mão, dando choque e descendo a porrada em 2 caras. Chutes, socos, pauladas com cacetete e choque. Nossa. Tudo ao mesmo tempo. Eles são jogados para dentro da sala em que estávamos e ficam de pé em frente à porta do corró. Nesse momento, o delegado olha pra gente e fala com fúria nos olhos: sumam daqui agora, e vocês não viram nada. Termina de falar e dá uma solada no peito de um daqueles caras, jogando pra dentro do corró. Saímos correndo. Eu estava completamente apavorado, mas com um leve alívio, porque depois que vi aqueles caras, percebi que poderia ter sido muito pior. E o principal, nós não assinamos nada. Aí que eu percebi que eu não fui preso, de fato. E sim, só deram uma lição e um apavoro na gente. Apavoro. Já eram... Apavoro, bela palavra, né? Já eram 9 da manhã. Eu e Adam Sandler estávamos em frente à delegacia procurando um táxi para ir para casa quando me dou conta que essa delegacia ficava ao lado do prédio da amiga da Tina Fey. Pois é, passei a noite tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Que história bad vibes, cara. De vez em quando a gente pega umas histórias que vão para um lado, né? É, mas o que é curioso nessa história é que tudo parecia que ia ser uma noite épica, né? O cara foi no ônibus com o Planet Hemp pra um hotel, ia ser uma festa, que ia ter uma galera, e ele tava prometido de ir pra casa da amiga da Tina Fey depois, e de repente tudo deu errado. É, se é um consolo, o Planet Hemp também já teve umas noites assim. É, isso aí. Outras frequências, que música é essa? Ah, não sei, é só um título de uma música do Engenheiros. Se não fosse, poderia ser. Não, é sim. Ok, é bem típico. Olá, Guga, Rafa e convidados. Se for o Caio, um salve pra você. Aliás, um salve pra todos. Salve. O Caio não é um convidado, o Caio é... ele mora aqui. Sim, é um residente. É, meu nome é... Ah, vamos escolher um nome pra ela. Sobre o que é a história... Abby, pode ser? Pode ser, que ela também é uma diva. Uhum. Foi isso que eu pensei. Meu nome é Hebe Camargo, tenho 26 anos, sou jornalista e moro no interior de São Paulo. Ah, eu sou podcaster também. Comecei ouvindo vocês por indicação de um amigo e, cara, vocês fazem meus dias definitivamente mais felizes. Pena que a gente não pode falar o seu nome, Hebe, porque senão a gente falaria o seu podcast. É verdade. Tudo começou num dia de semana... Ela também não mandou o podcast aqui, então, whatever. Tudo começou num dia de semana comum de 2009, ano em que morre o cantor de pop Michael Jackson, o ex-governador José Roberto Arruda é flagrado no mensalão do DEM, cai o avião da Air France, surge a gripe suína, lembra a gripe suína? O Rio ganha o direito de sediar a Olimpíada, o Flamengo conquista o Hexa brasileiro, a Hebe Camargo, olha aí, a outra Hebe Camargo fez 80 anos, com uma festança em São Paulo, com presença do Roberto Carlos, e claro, sem esquecer de que a novela Caminho das Índias foi o grande sucesso da TV brasileira, mas a consagração mesmo veio com o Emmy de melhor telenovela do mundo. A novela elevou o Rodrigo Lombardi à condição de galã nacional. Eu não sei quem é o Rodrigo Lombardi, mas Rafael, nem eu. O que mais aconteceu em 2009? Cara, em 2009 aconteceu muita coisa, né? Uhum. Eu posso citar como exemplo o fato de que a República Tcheca assumiu a presidência do Conselho da União Europeia, sucedendo a França. Eu lembro, aham, ok. O euro entrou em circulação na Eslováquia. Lembrei também, na Eslováquia. A coroa eslovaca. A gente usava saudades a coroa, da coroa. Passou a ser euro, aham. A Turquia lançou a 9ª emissão da lira turca. Uhum, a 9ª, eu lembro. A gente tava no 8º um tempão e tal, e veio a 9ª. E não é um instrumento musical chamado lira turca, e nenhuma música. um hit musical chamado Lira Turca, era a moeda deles. Eu posso dizer que o acordo ortográfico de 1990 entrou em vigor no Brasil. Ah, não, isso eu não lembro não. Mas eu lembrei das outras coisas, tudo bem. Ah, então vamos lá. Eu tinha 17 anos na época e já tinha terminado o colégio. Estava trabalhando no departamento de videografismo em uma televisão do centro de São Paulo, afinal ela é a Hebe, de um tal pastor que adora falar aleluia. E eu trabalhava com cenografia virtual. Pois é, mas isso deixa pra outra história. Em um dia dessa semana tipicamente normal, meu pai... Qual o nome do pai da Hebe? Já que você tá aí na Wikipedia, Rafael. O nome do pai da Hebe só pode ser Abraão, né? Cruel. Caralho! Ele se chama Sigisfredo. Essa é uma piada que surpreendeu. Em um dia dessa semana tipicamente normal, meu pai, Sigisfredo, me perguntou se eu gostava da Madonna. Eu disse que sim, que conhecia algumas das músicas. Na verdade, eu conheci umas três, mas ok. Ele disse que sua atual ex-namorada tinha comprado o ingresso de uma amiga, mas como iria trabalhar bem no dia, não poderia ir. Sendo assim, Sigisfredo disse que me daria de presente. Não seria mais uma palavra meu pai, mas ok. Meu pai, Sigisfredo, papai Fredo, disse que me daria... disse que me daria de presente, que seria muito importante para mim ir num grande show. Ele sempre falava que foi o primeiro Rock in Rio e que é uma grande experiência na vida e blá blá blá, uísque sachê. Bom, eu ganharia o tal do ingresso. Eu disse que iria, sim. Detalhe, eu nunca tinha ido a um show grande assim sozinha. No Morumbi ainda por cima. Cara, em show no Morumbi, deixa eu fazer um parênteses aqui e falar pras pessoas que não moram em São Paulo, nunca foram no show no Morumbi. É horrível, cara, porque o Morumbi não tem, você não tem como chegar lá de transporte público, não tem estacionamento. E além de tudo, ele fica num buraco, tipo num vale, assim, entendeu? Tipo, em volta dele só tem ladeiras e eles fecham todas as ruas em volta. Então nem de carro você consegue chegar perto deles. Você tem que parar longe pra caramba e ir andando na ladeira. E na volta você tem que subir a ladeira. Putz. É um lugar horrível pra fazer show, horrível. Dito isso, comecei a saga de baixar músicas via Kazaa. Não usava torrent ainda. Tinha Kazaa ainda em 2009? É impressionante, né? É. Porque queria decorar as letras e fazer bonito durante o show. Devo ter escutado pelo menos umas 20 vezes cada música. E até hoje lembro com saudade quando escuto Material Girl. Haha. Corta para o dia do show. O evento começaria às 21 horas, então eu teria que chegar cedo, até porque vocês sabem como fica uma fila de um show desses, né? Quilométrica. Como meu pai não teria... Como é que é? Sigisfredo. Teria que ir para São Paulo aquele dia, eu morava em Barueri, eu resolvi aceitar carona e chegar mais cedo ainda. Caso contrário, teria que pegar todas as conduções possíveis para chegar lá, como eu falei. Para ser exato, cheguei às 11h40 da manhã, mas aí foi um exagero também. Caraca. Obviamente, só tinha tomado café da manhã, e bem pouco, pois adolescente ansiosa que era, nem tinha pensado em me alimentar direito. Levei uma mochila, uma blusa de frio, uma carteira com dinheiro e um celular de flip. Meu Deus, eu tinha isso. Confesso que amava, eu também amava, e eu sonho com um dia que eu vou poder voltar a usá-lo. Todo mundo amava. É. Cheguei e fiz amizade com... Tá, a gente tem que dar um nome pro cara, tem que ser um nome parecido com Hebe. Põe Celso Portioli. Cheguei e fiz amizade com Celso Portioli. Que estava lá sozinho também e era sua segunda vez em São Paulo. Ele é gay. E 97% de todas as pessoas que estavam lá também. Vocês já vão entender porque eu estou falando isso. Ok. Ok. Ela que falou. Já eram 13 horas e estava fazendo um sol do capeta tinhoso 666 nomes dele. Cara, 666 nome dele? Será que ela está falando do Trimegisto? Certamente ela está falando do Água de Danone. Do Verificação de Disco. Do Lupa na Formiga. Do Condição Sine Qua Non. Do Eclipse Parcial. Do Janela do Skype. Do Cover do Roupa Nova. Do Ringtone. Do Tangue de Uva na Garrafa Pet. Do Malte 90. Do Margarina Amarelada. Do Ifrit. Do Borracheiro Fechado. Do Vocalista de Metal. O Bode com Três Patas. Do Wi-Fi de Hospital. Colherada na Marmita. Acho que a gente pode parar por aqui. E eu estava com uma blusa absurdamente calorenta. Pensei em comprar uma dessas camisetas que os tiozinhos passam vendendo. Madonna Tour, ou algo assim. Comprei. Porém, não tinha coragem de ir até o banheiro químico pra me trocar e meu calor era o maior do mundo. Se tivesse calor mesmo, você ia lá trocar. Meu amigo Celso Portioli disse, agora é hora de uma voz bem nasalada. Eu não vou fazer isso, cara, porque, um, eu não sei fazer, e dois, eu acho que... Só gays podem fazer isso com eles mesmos. É errado. Okay. Mas menina, troca aqui mesmo. só tem as gay. Quem é que vai reparar nesses seus peitinhos? Eu fiquei envergonhadíssima, porque algo que era pra ser tranquilo, eu trocar de roupa ali na fila mesmo, virou um acontecimento. Todo mundo ficou me olhando, porque o Celso Portioli, né, falando com aquele vozeirão. Sim. E ainda falando dessas coisas. Mas enfim, tirei a blusa e troquei pela Madonna Tour e finalmente pude não fritar tanto assim. Corta para as 17 horas. Caramba, passou bastante tempo já. Eu só tinha tomado metade de uma garrafinha de água. Quase não comi. Era muito nervosismo por estar lá sozinha. Sem meu pai, Sigisfredo. Sigisfredo. Sem ninguém que eu conhecesse. Só o Celso Portioli, que estava comigo, mas eu tinha conhecido mais cedo. Ele ainda não era alguém tão familiar assim. Cara, Celso Portioli... E quando ele apresenta gente... passo a repasso, nem é tão legal, né? É, então... né? Logo os portões se abriram e pudemos entrar. Foi aquele alvoroço. Pessoas correndo para chegar primeiro, grudar na grade e tudo mais. Eu tinha ganho a pulseira VIP-VIP. Sim, eu ganhei a pulseira da área que ficava na frente das celebridades, praticamente grudada no palco. Nessas horas que agradeço ao meu pai, Sigisfredo. Sigisfredo. Ou não, é Sigisfredo ou Sigisfredo? Sigisfredo. Sigisfredo. Seria legal se eu tivesse um irmão chamado Sigisfredo. Isso. Eram umas 18h30, aquilo estava... Tô lembrando que o cara se chama Sigisfredo. Era umas 18h30, aquilo estava lotado e era um empurra-empurra para conseguir ficar cada vez mais perto da grade. Eu estava me sentindo fraca, minha boca estava seca e logo bolinhas pretas começaram a aparecer na minha visão. Eu iria desmaiar. Avisei meu amigo, caramba, Celso Portioli, que eu estava mal, que estava muito fraca. Ele, com aquela voz singular, a voz do Celso Portioli, chamou um bombeiro que estava bem à nossa frente, uns 2 metros de distância. Seu bombeiro, a mocinha aqui tá passando mal, não tem como dar uma aguinha pra ela, não? A bichinha vai desmaiar, pobrezinha. Ouvindo isso, um grupo super purpurinado que estava ao nosso lado se compadeceu do meu estado de saúde e me deram muitas coisas. Aqui, façam vozes nasaladas, não vou fazer, porém diferentes pra ficar bem babadeiro. Eu não sei o que é isso. Nem eu. Toma aqui, bebê, um suquinho, disse um. Toma aqui um salgadinho, lindinha, disse outro. Ai, picolé, aqui tem picolé, você quer? Disse um terceiro. Não vamos deixar você passar mal não, menina. Você precisa estar forte pra ver a rainha, disse um outro. Uma galera muito legal. Muito legal. Mas a preocupação deles não era com ela, era que ela visse a rainha, né? Exato. É um lance de devoção, né? Isso. Moral da história. Fui acolhida e alimentada pelo grupo mais maravilhoso que vocês poderiam imaginar. Eles estavam sem camisa em sua maioria, com glitter pelo corpo e peças de... Ah, quando ela falou super purpurinado, era... literal. Literalmente. Com glitter pelo corpo e peças de roupas, shorts no caso, todos coloridos ou com símbolos da bandeira LGBT. O show começou mesmo às 21h40 e foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu soube cantar todas as músicas e achei maravilhosa a parte em que ela cantou La Isla Bonita. Sério, foi incrível. Espero que vocês tenham gostado da minha pequena história. Um abraço, um beijo e muito glitter pra vocês. Vida longa ao GugaCast pra você também, Hebe Camargo. Foi um nome muito apropriado. Foi. Você acha que La Isla Bonita podia ser um bolero também? A gente pode colocar isso depois na análise. Ou podia ser o nome de uma pessoa que estava nesse show, La Isla Bonita. Você conhece La Isla? La Isla, irmã da La Yasla. Filha do Sigisfredo. Isso. Posso ler a próxima? Vai lá. Terra de Gigantes. Essa é boa, hein? Boa, boa. Grande música. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Meu nome é... Tenho 30 anos e sou videomaker em São Luís. Ah, eu li o nome do cara. Meu nome é... Vamos colocar o nome dele de... Detonator. Meu nome é Detonator. Tenho 30 anos e sou videomaker em São Luís, no Maranhão. Obviamente, vocês podem e devem trocar os nomes dessa vindoura história, apesar de nenhuma pessoa quis ser tratada pelo seu nome de batismo. Ainda são apelidos muito conhecidos. Essa é uma história de show, a história de como eu recebi um deus ex machina da vida real e descobri que sim, essas coisas são possíveis. Caramba. Ok. Meados dos anos 2000. Bem meados mesmo. Era 2006. Ah, então não era tão meados assim, senão seria 2005. Rafael... O que mais aconteceu no ano de 2006? Cara, 2006 foi o ano que uma missão da NASA trouxe de volta poeira de um cometa. Tá bom, lembrei. Pode continuar a história. Ah, beleza. Beleza, sabia que você ia lembrar rápido. Quem podia esquecer a poeira? Eu, no auge dos meus 19 anos, estava em um show underground de metal aqui na minha cidade. Tão underground que o nome do bar era de fato underground. Rafael, perdão pelo excessivo uso de underground. Foi que pra pedir desculpa ele usou mais uma vez, né? É, foi legal. Na época, estávamos na iminência de um show do Sepultura por aqui. Estava rolando as eliminatórias do Sepulfest. 3 shows, cada um deles com 6 bandas. As 2 melhores de cada noite iam ser escolhidas para a grande final, onde aí sim seria escolhido o grupo que iria abrir o show para o Sepultura, ganhar uma gravação de CD em um estúdio local e o grande prêmio de R$300. Cara, a galera do metal sofre, né? Sofre, mas eles sabem aproveitar um show do Sepultura, né? É. Teve eliminatórias da Sepulfest. Foi legal, isso foi legal. Mas, pô, R$300, é o prêmio óbvio. De R$300. Como um bom metalhead no auge da juventude, eu conhecia várias pessoas e músicos da cena. Fui em todos os shows, votei, bati cabeça e fiz minha parte. Mas existia um grande porém. 6 shows por noite, cada banda tocando mais ou menos durante uma hora, com o tempo necessário para trocar os equipamentos e os eventuais atrasos da cultura maranhense. Todo o processo demorava muito. Resultado? Normalmente ficávamos enchendo a cara de vinho barato, cerveja quente e jogando conversa fora em vários momentos da noite. Os últimos shows recebiam só uma fração do público inicial. Sabe o que é que isso me lembra, Gustavo? Quando tinha show de rock no Nilson Nelson em reforma. Lembra disso? Lembro. O ginásio estava sendo reformado, mas mesmo assim eles abriam e podia ter show. E aí quando tinha shows que a gente não gostava, ou a gente estava entediado, a gente ia sentar na arquibancada que não tinha cadeiras ainda, né? E eu lembro claramente da gente sentar lá e ter uns morcegos sobrevoando a gente. Tinha muito morcego. Muito morcego. O que é bem underground. De fato. Segue o e-mail. Além disso, o underground, que mais tarde se chamou pub, e depois The Pub, e mais tarde ainda Public House, não era o melhor lugar do mundo na época. Ficar do lado de fora, na calçada, ou em posto de gasolina próximo era quase mandatório. Putz. Caralho, sim. Um posto de gasolina. Não, achei tranquilo um posto de gasolina. Não, pois é muito bem, ruim, cara, ficar no posto. Era uma noite como qualquer outra. Estávamos do lado de fora, bêbados, esperando o próximo show começar. O riff inicial de Ace of Spades, do Motorhead, soando ao longe, já indicava que alguma banda ia começar o seu set. Eu e meu bom amigo Bunda, eu acho que a gente devia manter o nome dele. Eu também acho. Eu e meu bom amigo Bunda, que estava muito, muito, muito pior do que qualquer outra pessoa ao redor, resolvemos entrar e assistir a apresentação. Sim, todos o chamavam assim mesmo. Logo, perto do palco, estavam 2 caras que destoavam bastante do resto do cenário. Ambos eram imensos, fortes e estavam de camisetinha. Pense em um bodybuilder randômico. Uhum. Se fosse 2017, ele estaria gritando beer em alguma academia. O que é gritar beer? Não faço ideia. É, também não. Ó, uma nota da editora aqui bem rapidinha que eu só queria salientar que esses 2 idosos não conhecem o meme do Bambam. É só isso mesmo. Talvez fossem convidados ou parentes de algum dos músicos, porque eles estavam muito perto do palco gravando o show, ou talvez tirando fotos com um caríssimo Motorola V3, que valia mais do que barras de ouro, que valiam mais do que dinheiro. Tinha alguns que inclusive eram uma barra de ouro, né? Sim. Bunda, em um frenesi metal, começou a fazer um mosh sozinho. Socava o ar, chutava o vento e batia a cabeça totalmente fora do ritmo da música. Muito bom, frenesi metal. Tudo normal, se um dos desgovernados punhos de nosso inebriado amigo não acertasse o valiosíssimo celular de um dos marombeiros e ele saísse rolando para o meio da já esparsa plateia do show. Sério, brigas em show de metal não são comuns. Já fui em vários eventos, já fui em shows locais, grandiosos concertos de bandas internacionais, festivais e repito, brigas não são comuns, não são mesmo. Mas nesse dia, eu achei realmente que iria me tornar uma exceção à regra. Toda a cena se passou em câmera lenta na minha cabeça. O celular voava. Os 2 bombados tentavam entender o que acontecia. Bunda socava o ar, e meu sangue começava a gelar. Sabe aqueles momentos de um susto absurdo quando você parece ficar congelado? Pois é, eu fiquei imediatamente sóbrio. Coloquei as 2 mãos ao redor de Bunda e só direcionei seu inevitável movimento para o outro lado. Aqui será que ele estava afastando o amigo dele que se chama Bunda ou será que ele está rebolando? Acho que é o amigo. só direcionei bunda para o outro lado, para a saída, fazendo um U-turn com meu amigo que continuou avançando, mas dessa vez em direção contrária. Quando estava bem próximo das portas da Esperança, ou quase isso, senti uma gigantesca mão no meu ombro. Era um dos bombados. Podem pensar nele com aquele estereótipo de cabeça raspada e camisetinha quase rasgando. Tenho quase certeza que era isso. Eu me viro e ele fala: "Teu amigo derrubou meu celular." "Cara, foi mal, ele tá bêbado." Respondi como se isso fosse uma incrível desculpa. É uma boa desculpa. Nesse momento, como se quisesse inconscientemente fugir de suas responsabilidades, Bunda entra em uma briga com a parede. Esse cara é muito legal, ele teve um frenesi metal e agora tá brigando com a parede. Ele, que ainda estava no ânimo do mosh pit, dá um, dois, três socos com toda a sua força na parede próxima da porta e desaba no chão. Caiu de costas, como se nocauteado por uma força invisível feita de vinho e vergonha alheia. Sério, isso aconteceu e eu fiquei sozinho para resolver a confusão do celular. O segundo marombeiro cruza os braços de maneira ameaçadora, ou seja, com os polegares bem retos, e diz... Tem a bela descrição de cruzar os braços de maneira ameaçadora. E agora, meu irmão? Quando eu me preparava para tentar desenrolar alguma desculpa semi-convincente, a porta ao lado de onde estávamos se abre. E agora, dentro do ambiente do show, estava Zé Gota, minha salvação. Vamos manter o nome do Zé Gota. Vamos manter Zé Gota. Zé Gota era mais um amigo do grupo, e mais do que isso, ele era amigo de todos os grupos. Era impossível andar 15 passos ao lado de Zé Gota sem que ele parasse para cumprimentar algum conhecido. Eu, já sem saber muito o que fazer, perante a pergunta do bombado número 2, somente chamei o Gota a plenos pulmões, em uma tentativa de ser ouvido apesar de toda a música. Zé Gota se vira e olha aquela cena deplorável. Bunda caído, semi-desacordado. Bunda caído sempre é deplorável. Bunda caído, semi-desacordado, e dois babuínicos seres me encarando. Ele anda, chega na calma como sempre, aperta a mão dos caras que ele conhecia e começa a averiguar a situação. Admito que joguei a batata quente para o meu bem conectado amigo. Aproveitei o Deus Ex Machina que a vida me concedeu. Levantei bunda pela mão e meio que o arrastei para fora, longe dos olhares e dos punhos de seus desafetos. Até onde eu saiba, não deu em nada. Zé Gota resolveu tudo e fomos para casa com a mesma quantidade de dentes na boca. Obrigado pelo conteúdo incrível e um grande abraço. É quase uma não história, né, se você pensar bem. Mas eu acho que o fato do cara se chamar Bunda e ele brigar com a parede, valeu. Valeu a história. É, o que eu mais gostei na história foi quando ele teve um frenesi do metal. Frenesi do metal. Ele começou a dançar sozinho. E, cara... E dar soco e bater cabeça fora do ritmo. O frenesi do metal existe. Eu já vi acontecendo muitas vezes. O frenesi... E é muito bonito. É. Talvez, sendo que é um show de metal desse nível, talvez não fosse realmente um frenesi do metal. Talvez ele estivesse sendo possuído pelo Vazapilha. Pelo Pastilha Valda sem açúcar? Pelo lenço umedecido seco. Pelo cotonete genérico? Pelo Skype atualizado. Pelo furta cebolas? Pelo assovio da Samsung. Pelo clique no X, mas a janela não fecha? Pelo virgão que brilha. Pelo manhoso fake? Pelo troca de plano. Pelo Pazuzu? O baratinha na farofa. Que nojo. Posso ler o último? Pode ler. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Essa é a mais conhecida do Engenheiros do Havaí, será? Seria foda se a história fosse só... Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Seria foda, só que seria muito ruim, né, cara? E aí, uma hora, assim, quando fosse emocionante, ele ia fazer... Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Rá, tá, tá, tá. Não, o que eu gosto mais, além da emoção do tá-tá, é do tá-tá-tá-tá. Não, o que eu gosto é do ratatatá, ratatatá. Eu vou analisar essa letra e aí eu vou ter uma análise diferente pra cada tá. Vai ser um longo programa. Vai ser. Olá, galerinha animada do Guga Cat. Guga Cat sou eu, sacou? Tudo certo? Eu me chamo... usem um nome fictício. Qual vai ser o nome fictício que a gente vai dar pra ela? É, a gente tem que dar um nome fictício pra ela. Eu acho que podia ser o nome de uma cantora da Jovem Guarda, Vanderléia. Eu me chamo uma cantora da Jovem Guarda, Vanderléia. Sou moradora do Espírito Santo, o famoso Acre do Sudeste. Eu já fui no Espírito Santo. Ah, legal. E tenho 22 anos. Ah, eu já contei a história aqui de Guarapari e tal. Sim. Essa história se passa no dia em que Sir Paul McCartney resolveu, ou foi convencido pelo cachê, a fazer um show em Cariacica, município da região metropolitana da capital, Vitória. A história não necessariamente ocorreu no show, mas foi decorrência dele. Ok. O ano foi 2014. Estava em um curso... Rafael, que... Não, sério. Vamos deixar isso passar. Estava vamos em um vamos deixar porque foi o ano do 7-1. Deixa pra lá, cara. Estava em curso de licenciatura da Universidade Federal daqui e já estava bem desanimada, pra falar a verdade, com zero motivação de ir para as aulas. Principalmente naquela semana em que um dos meus grandes músicos favoritos estaria na minha cidade e eu não poderia ir por questões de força maior com vários cifrões. Por questões de dinheiro, é isso que ela quis dizer. De um Sim. jeito textual que é impossível de ser lido por um narrador. Estava... Não, você podia ler assim. Eu não poderia ir por questões de cifrão, cifrão, cifrão, força maior, cifrão, cifrão, cifrão. Como se eu fosse o narrador do Google, é isso? Isso. Como se eu fosse. Não, aí por seria... questões de não... cifrão, cifrão, cifrão, força maior, cifrão, cifrão, cifrão. Assim? Isso. Estava a caminho da universidade, até que em certo trecho do nada, me bate a ideia. Por que não descer do próximo ponto e ir andando até o hotel em que Paul está? E foi o que eu fiz. Sem pensar duas vezes, desci do busão, andei por cerca de 15 minutos e cheguei ao hotel. Quando cheguei, estava bem vazio, alguns repórteres e curiosos, mas nada fora do normal. Um tempo depois, chegou uma menina bem mais nova que eu, chamada... Nara Leão. Nara Leão. Ela era grande fã dos Beatles, já tinha ido ao show do Paul e Ringo várias vezes, inclusive fora do país. Seu presente de 15 anos foi passar um mês na Inglaterra e passar por todos os ambientes que marcaram a carreira da banda. Ela passou um bom momento dizendo quanto era fã e eu só pensando que não tinha dinheiro nem pra passagem direito, pra voltar pra casa, quanto mais pra ir ao show do meu Beatle favorito. Alguns repórteres pediram pra eu dar entrevista, mas neguei com medo de minha mãe ver no jornal que eu havia matado aula. Sim, eu sou esse tipinho de pessoa. Nara Leão, que era bem mais desenvolta e estava com a mãe, foi então chamada para falar como era fã e de suas viagens atrás dos Beatles remanescentes. Acabou que não deu muito certo e eu apareci no jornal no dia seguinte. Mas continuemos a história. Ok. Eu cheguei em frente ao hotel por volta das 13h30 da tarde. Estava quente, muito quente. E eu não tinha levado nem água e nem comida, até porque não imaginava que iria parar lá. Por volta das 14h30, começou uma movimentação e escuto um cinegrafista dizer que ele vai sair agora, vai passar o som lá no estádio. E justamente na hora em que ele fala, começam a entrar mais de 30 viaturas da polícia dentro do hotel para fazer a escolta do cantor. Fiquei apreensivo, esperando ver ao menos de longe Paulinho. Paulinho. Vulgo Paul. Não deu muito certo. Cheguei para perguntar a uma equipe de segurança contratada. Sei disso, pois estava escrito apoio nas camisas, diferentes dos seguranças do hotel, se ele estava lá dentro ainda. E uma moça super simpática responde, você tá vendo ele aqui? E saiu Nossa. De onde estava. Voltei a ficar sentadinho onde estava antes, muito triste. Já eram quase 15 horas, eu estava com fome, com calor e sede, e além disso, nem sequer veria o cara. Uma não história até aqui. É. Desci do ônibus antes da minha casa e fiquei dando um tempo num hotel sem dinheiro e com fome. Foi aí que um segurança do hotel me chamou. Acho que ele percebeu minha cara de tristeza e ficou com dó. Ele chegou no meu ouvido e falou, ele tá lá no restaurante, almoçando. Quando estiver saindo, te aviso. Pimba! Pimba, ela denota que ela de fato é a Vanderléia. Sim. Fiz amizade com o segurança. O que isso significa? Informação privilegiada, óbvio. Nara Leão grudou em mim. Onde eu ia, ela estava atrás. Até que por volta das 16h30, o segurança me manda ir para o outro lado do hotel. Saí em disparada, sou asmática, quase morri. Mas naquela situação, a adrenalina era tanta que eu nem estava me importando muito. Eu acho que ela tá numa situação meio de cachorro correndo atrás da roda do carro, que ele não sabe o que fazer quando ele chegar. Eu acho que sendo ela a Vanderléia, ela considera que isso é uma prova de fogo. É, e ela vai chegar lá e falar, por favor, pare agora. Isso. Fiquei lá na frente e aí o movimento já estava bem maior. Pessoas dos prédios comerciais vizinhos foram para janelas e saguões tentar tirar uma foto dele e um amontoado de gente estava espremida na saída para ver se dava para fazer algo. E o triste é que nem é realmente Paul McCartney, né? O impostor que substituiu ele nos anos 70. Quando ele morreu. É. Me divertia com um dos seguranças, que era baiano e dizia que Ivete Sangalo era muito mais famosa que esse tal de Paul. Uma senhora que estava atrás de mim falou que na hora que ele saísse do hotel era pra correr, porque ela queria dar um beijo nele. E foi nesse instante que tudo começou a ficar em slow motion. É pra eu ler em slow motion? Nara Leão tentava Nara Leão tentava ocupar o lugar em que eu estava. Essa piada nunca envelhece, né? Não, cara? Não, é muito boa. É muito boa. Ainda mais em áudio, né? Claramente, isso, com cara de bunda, porque não conseguia falar com seguranças. Um menino de uns 7-8 anos, acho que não 78 anos, vestido de Paul na era Sgt. Peppers, um cara com gaita de fole e muita gente gritando. Que circo, né? É. Foi nesse momento em que ele apareceu. Claramente, ele foi instruído a ir logo para o carro, devido à grande movimentação. Mas não foi isso que aconteceu. Ele ficou durante uns 3 minutos acenando para a galera, delírio geral. Nara Leão só faltou pular em cima para tentar falar com ele. Todo mundo estava bem emocionado. Ele não atendeu ninguém, nem o cara da gaita, nem o menino da roupa legal e nem uma tia que veio do Pará com uma carta gigante. Pediram para ele entrar no carro. Os seguranças começaram a se posicionar para sua passagem e foi aí que a famosa oportunidade apareceu. Um segurança baixou os braços, liberando caminho, e nesse instante eu só escuto um vai lá, seguido de um empurrãozinho vindo da senhora que queria beijar Paulinho. Caminhei em câmera lenta, vendo Nara Leão e todo mundo sendo barrados pelos seguranças. Paul já estava dentro do carro, com o vidro fechado, e mesmo assim, eu continuava caminhando sem ninguém me barrar. Foi aí que eu vi o vidro do carro se abaixando lentamente e uma mãozinha estendida para o lado de fora. Era ele. Era a mão dele. A menina que não tinha dinheiro para ir ao show estava ali, cara a cara com um dos caras mais talentosos e queridos de todos os tempos. Caramba, que emocionante, cara. Eu tô emocionado agora. Ele olhou para minha cara enquanto segurava minha mão e a única coisa que eu consegui dizer foi "I love you, Paul." Seguido por um "I love you too, darling." Deve ser "I love you too, darling." E aí o segurança me segurou, me retirando do lugar. Me joguei na calçada logo após, não acreditando muito no que havia acontecido. Preciso dizer o quanto eu fiquei feliz. Essa é a história do dia em que um Beatle disse que me amava. Mandou um vídeo bem zoado porque tive que filmar na TV, comprovando o meu encontro. A respeito da minha mãe, ela e toda a minha vizinhança me viram no jornal e choraram loucamente. Ela nem lembrou muito do fato de eu ter matado aula. Pô, que história maravilhosa, cara. Que legal, né? Foi muito bom. Muito bom. E o Paul continua sendo legal. Fala um "I love you too, darling." Darling. Darling. É só você não falar o R. Você tem que falar darling. Entendeu? Entendi. Pô, foi muito legal, cara. E o Paul é realmente muito legal. Ele tá numa vibe, assim. Ele é tipo um Silvio Santos, só que do bem, né? Ele tá numa vibe tipo, ah, cara, agora foda-se. É. Rafael, vamos terminar o programa por aqui? Pra gente terminar num high note? Sabe o que também terminaria o programa num high note? Hã? Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Ratatatá! Ratatatá! Adeus! Adeus! Esse podcast foi editado por Caio Corraini.